são amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, moçada! Alô, minha gente! Que bom estarmos chegando por aqui na sua rádio. Quem vos fala é seu amigão de sempre, o Elbert Andrade. É um prazer comunicar com tanta gente maravilhosa a partir desse momento, né? Começar aqui o nosso Baú Sertanejo nessa quinta-feira, abençoada por Deus. Contar com a sua companhia a partir de agora, aumentando o volume aí, ó, e ouvindo boa música. Quero começar hoje com Daniel, participando, Pedro Bento, Zé da Estrada, Mágoa de Boiadeiro, depois tem Zezé de Camargo, mais o Luciano, ainda ontem, aliás, ainda sou o mesmo homem, legal essa moda, né? Vem na segunda canção desse nosso bloco. Tá no ar então o nosso baú, e aqui você sabe, é hora de recordar os grandes sucessos, as grandes músicas que marcaram épocas em Você Recorda Comigo a partir de agora, tá beleza? Vamos começar então, teste aqui, ó, Mágoa de Boiadeiro. Antigamente, nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava quatro ou cinco sinueiros pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. Com o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia que entre outros fui peão de boiadeiro por este chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas na janela acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. Meu cavalo relinchando pasto afora, que por certo também chora na mais triste solidão. Meu par de esporas, meu chapéu de aba larga, uma broa cá de carga, o berrante e o pagão. O velho basto, o cinete e o apelo, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o gibão. Ainda resta a guaiaca sem dinheiro deste pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira é a fibra de peão. Quase chorando, embolido nesta mágoa, rabisquei estas palavras e saiu esta canção. Canção que fala da saudade das pousadas que já fiz com a pionada junto ao fogo de um galpão. Saudade louca de ouvir o som manhoso de um berrante preguiçoso. Nos confins do meu

precisa me dizer que vai partir. Se olhar pela janela já me diz que você está sonhando novos rumos, outros caminhos. Eu me lembro quando a gente começou, sua estrada terminava sempre em mim. Já não sou mais o seu ponto de chegada, fico sozinho. E foi que aconteceu com a gente? Por onde anda o nosso amor? Porque seu jeito indiferente quando me aproximo? Quem foi que apagou a chama que havia em nossos corações? Quem transformou as nossas vidas, separou nós dois? O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Mais uma vez, será bom de baitar. Na outra vez, a gente fez amor e até chorou. E o que jurou, não deu em nada. É bem de nós, brigar assim. É de você, falar em mim. Não vou dizer que eu não te xinguei, te esculhambei pro mundo afora. Sem juízo, sem vergonha, descarado. É motivo de piada, o povo tá acostumado. Um dia faz promessa, a gente ri, a gente ama. No outro se irrita e pro inferno a gente manda. A gente é mesmo sem juízo, sem vergonha, descarado. É motivo de piada, o povo tá acostumado. Um dia fecha o tempo, a gente briga e manda embora. O outro tudo certo, a gente volta na mesma hora. Outra! E pra cantar comigo, os meus amigos Humberto e Ronaldo. Olha, mulher. Vamos nessa. É bem de nós brigar assim, é de você falar de mim. Vou dizer que eu não te xinguei, te esculhambei pro mundo afora. A gente é mesmo sem juízo, sem vergonha, descarado. É motivo de piada, o povo tá acostumado. Um dia faz promessa, a gente ri, a gente ama. No outro se irrita e pro inferno a gente manda. A gente é mesmo sem juízo, sem vergonha, descarado. É motivo de piada, o povo tá acostumado. Um dia fecha o tempo, a gente briga, manda embora. No outro tudo certo, a gente volta na mesma hora. Ô, mulher bandida, sua. Faz barulho, moçada! Você e as melhores. Baú Sertanejo. Cidade,

te perguntar como é que eu estou. Diga que estou sozinho, arrasado, sofrendo, morrendo de amor, soluçando em pranto, aos trancos e barrancos eu tento levar minha vida sem ela. Não sei até quando eu posso aguentar. Ela tem que saber como estou na verdade. Assim talvez ela volta, mesmo sem ter amor, mesmo com piedade. Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber. Paixão ardente, sei que infelizmente não dá pra esquecer. Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer. O bem ou na marra, a vida é uma farra sem essa mulher. E saber como estou na verdade. Assim talvez ela volta, mesmo sem ter amor, mesmo com piedade. Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber. Dessa paixão ardente sei que infelizmente não dá pra esquecer. Mesmo assim vou levando, arrastando a paixão que o meu coração quer. O bem ou na marra, a vida é uma barra sem essa mulher. Aos trancos e barrancos eu vou me aguentando sem ela saber. Essa paixão ardente sei que infelizmente não dá pra esquecer. Mais uma recordação aos trancos e barrancos. Essa aqui foi dos anos 90, né? João Paulo e Daniel. É, também tivemos o João Neto e Frederico. A música Minha Herança. E começamos em Luz da Minha Vida, Trio Parada Dura. Vestido de Senda, Sérgio e Serginho também cantou por aqui. Vamos faturar e volto já com você. Baú Sertanejo. O melhor da música sertaneja. Volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Quinta-feira, Baú Sertanejo. Aquele abraço para você que tá aí do outro lado, sempre me ouvindo, né, pessoal? Muito bom ter você em nossa companhia, ouvindo aqui a nossa rádio. Você que tá aí pela internet também, aquele abraço carinhoso aos internautas. Obrigadão pela companhia. Aqui tem recordações, tem Um Degrau da Escada, sucesso do Chico Rei Paraná, depois Eduardo Costa, Camisa Manchada. Estou sozinho, livre outra vez, o amor se desfez. Não, não deu em nada, você e eu. Tudo aconteceu, não fui nada mais que um degrau na escada. Ser feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira bem. Não tem mais volta, foi ponto dar valor ao meu amor e que me queira. Pensamentos loucos que povoam esta minha solidão, o sonho disse não. Ainda estou sentindo falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis, que saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Amor de uma noite se vai com a lua e deixa na rua um boêmio perdido. Pintam as matas e um sonho desfeito, e dentro do peito um coração ferido. É nesse martírio que agora eu vivo. Aconteceu comigo na noite passada. A mulher mais linda que adoro tanto deixou-me em prantos na madrugada. No triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa meu pranto ameniza: é abrir as portas do meu guarda-roupa e ver sua boca em minha camisa. Sinais de batom por toda a cama aumentam o drama de quem ficou sozinho. Abraço a camisa com muito desejo, tenho seu beijo no meu colarinho. Na noite passada, nos momentos mudos, eu dividi tudo com a mulher amada, mas só me restaram daquele uma louca paixão e a camisa manchada. No triste silêncio do meu quarto frio, somente uma coisa meu pranto ameniza: é abrir as portas do meu guarda-roupa e ver sua boca em minha camisa. No triste silêncio quarto frio, somente uma coisa meu pranto ameniza: é abrir as portas do meu guarda-roupa e ver sua boca em minha camisa. As melhores, Baú Sertanejo. Você aparece fazendo seu jogo. Eu esqueço de tudo e me deixo queimar no seu fogo. Você manda e desmanda no meu coração. Tem meu mundo em suas mãos.

de volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Vida Dividida. Modão bonito que chega pra fechar esse último bloco com Roberta Miranda. Depois tem Milionário José Rico. Eu levo a vida sonhando. Dá-me asas, meu Deus, pra voar, mergulhar neste mar de ilusão. Quero amor, muito amor pra amar, que me faça vibrar de emoção. Emoção da vida, vida dividida, que acima de tudo me trouxe você pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo deu vida a você. De que forma vai sobreviver este amor que, meu Deus, fez nascer? Se os olhos às vezes não dormem na esperança de um novo dia. Emoção da vida, vida dividida, que acima de tudo me trouxe você pra viver a vida, vida dividida, que acima de tudo deu vida a você. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Atire a primeira pedra, quem de amor nunca sofreu. Quando alguém que a gente ama de repente diz adeus, a saudade ocupou o lugar que era só seu. Duvido que deste mundo alguém sofra mais que eu. Por isso canto apaixonado para preencher o vazio do meu peito. A vida virou o avesso, o fim é o começo, é como o rio fora do leito. Às vezes durmo sem ter sono, tenho fome e não como, tenho sono e não deito. Pro meu coração alegrar, o remédio é cantar, não achei outro jeito. Sou eu aquele menino que continua te amando. Fechando os olhos eu sinto sua boca me beijando. Mas volto à realidade e me vejo homem chorando. Por causa de um grande amor eu levo a vida sonhando. ouço canto apaixonado para preencher o vazio do meu peito. A vida virou do avesso, o fim é o começo, é como um rio fora do leito. Às vezes durmo sem ter sono, tenho fome e não como, tenho sono e não deito. O meu coração alegrar, o remédio é cantar, não achei outro jeito. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Só de couro cru. Do lampião quebrado só resta o pavio. Pra lembrar o frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo. Apesar do selo com que eu cuidei, também o cachimbo de canudo longo. Quantos pernilongos com ele espantei. Nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, na primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora paguei. Também o recibo já todo amassado, ordenado que eu faturei. É a minha traia num saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentei esse trabalho duro e fiz meu futuro. Violar a lei, o saco é a relíquia, com Deus apetrechos. Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trancos da vida segurei o taco, e o ouro do saco é a recordação. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. E daí? Se eu quiser pagar e a toma todas, não dá sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. E daí? E você me deixou mais um dia, passou e o mundo não parou, tô aqui. Confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe quando eu sofri. Mas não fui me humilhar, pedi pra voltar, o que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser. E daí? Eu quiser varia, toma todas, uma saia pra morar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, não sou de ninguém. Eu quiser faria, toma todas, não vai sair pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, não sou de ninguém. Deixa eu viver minha vida! E